Na quebrada o sonho é grande, o futuro é um campo aberto. Menino de alma forte, no olhar o desejo é certo. A bola é sua aliada e o campo seu templo sagrado. Com a fé como guia, ele enfrenta o que é pesado. Mãe diz, filho, acredita, vai na força do coração. Pai diz, eu te apoio, mas é tu quem faz a decisão. O empresário vê o brilho, o potencial, a visão. Mas é o garoto que transforma a dor em superação. Da periferia pro mundo, o sonho é ser o melhor. Com fé no futebol, ele nunca perde o valor. Foco e determinação são as armas da jornada. Na batalha do campo, ele se ergue, é sua caminhada. O ensinou o truque, o drible, o talento cru. O suor é o combustível, a paixão nunca ficou azul. O treino é exaustivo, mas ele nunca desanima. Cada chute é uma promessa, cada jogo é uma rima. O empresário sorri, vê os sonhos concretizando. Mas a verdadeira vitória é o garoto se levantando. A mãe chora de orgulho, o pai se sente realizado. Menino de periferia, hoje é um campeão consagrado. Da periferia pro mundo, o sonho é ser o melhor. Com fé no futebol, ele nunca perde o valor. Foco e determinação são as armas da jornada. Na batalha do campo, ele se ergue, é sua caminhada. O estádio, a torcida canta, o mundo inteiro aplaude. O garoto que virou lenda, o futuro não impede. Com a força da favela, a energia do amor, ele mostra que a vitória é só questão de valor. Da periferia pro mundo, o sonho é ser o melhor. Com fé no futebol, ele nunca perde o valor. Foco e determinação são as armas da jornada. Na batalha do campo, ele se ergue, é sua caminhada. Agora ele é o rei, no campo e na mente do povo. O menino de periferia, que tornou o sonho algo novo. Com a alma em alto e o coração firme, ele brilha no jogo. A trajetória é de superação e o futuro é seu logo. Espero que goste, se precisar de alguma mudança ou ajuste, só avisar.